58 en F1 en haut. Salvador, bom dia, 625, né? Salvador, bom dia, 625, né? 6251, não, pra ceia. Amigo, o solo e o cliente estão fora, por gentileza? Conforme a TIS, a única frequência é essa. Afirmativo, da sexta Golf, qual é o possível, senhor? Só um pouquinho, 3820 Guarulhos. Poderia somente adiantar a saída prevista? Da Eoleda Bridge. E confirme a UBT? É aos 30, senhor. Afirmativo, mais 4 minutos terei sua autorização. Se escuta aqui, muito obrigado. Mike, prossiga para 2000 pés, está autorizado, ele é sexo e reporte localizador, voltímetro no 019. Chené 6251 no cópia. Guarulhos autorizado, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita. Saída da El Leda, após Leda Bridge. Após Bridge, EP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota apresentada. 120 decimal 8, transponda 5420. Autorizado Guarulhos, o nível de voo 360, saída é a da El Leda, após Trive, decolada 10, curva direita. Após Trive, vai interceptar EP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme a rota 208, controle 420, transponda. Para puxar essa agora. Obrigado. Autorizado, chame para o táxi. Autorizou, vai ter com mais. Com Mike, completa a LSX3, chama a torre 18, decimal 6. Mike, é com Mike. Boa noite, continua a aproximação. Confirme intercepto, para seguir com pouso na pista 10. Ciente. Reporte. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. O vento de 1 centena com 14 nós. Delta 3601, está pronto para o SAR com 4 horas e 20 minutos de autonomia, ao Fernando Galeão. 161 a bordo. Utilizado até o ponto de espera, ajuste no 019, chama pronto para decolagem, junto a 3601. Utilizado até o ponto de espera, 010, ajuste no 019, chamará pronto. 3601. Mike, é com Mike, é pouso autorizado, pista 10, 110 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 10, Mike, é com Mike. Gente, após o tráfego que pousa, ali mantém, 3601. Mike é com Mike, no solo azul no zero, direita, alfa, confirme seu estacionamento na parte 3. Prossegue via alfa, Juliette, parte 1 no Lima, Mike, chama na Quebec. Decolagem autorizada, 110 graus com 1 dúzia. Ele decolagem 3601, né, da Fé. 3601, 913, 1208, bom voo. 1208, 3601, bom dia. Doutor Salvador, muito bom dia, é o TAM 3601 na saída da El, cruzando 2 mil pés em ascensão. Se possível, voar direto da El ou Leda. 3601 no contato radar de colagem, suba ao 360, prossiga direto Leda, 3601. Afirmativo, sobe para o 360, direto Leda, o 3601, muito grato, bom dia. Via pista, reporte livrando na bata. Mike, com o Mike se te livrando, tenha um bom dia. Então 3601, chame o centro Recife, 1251, no Alter, 1-3325. Autorizado, chame o táxi.